sobre balançar. Maria de olhos castanhos, que fala de amor ao luar, olhando na rua quem passa, pensando o amor para amar. É tão triste o seu coração, como rosa sem ter jardim, sozinha vai cantando e rindo, e Maria canta assim. Penso todo dia em ti, não esqueço teu amor, amor que não esqueci, volta para mim por favor. Quando te vejo passar, sem que tu olhes para trás, o amor que existe em nós, eu sei que tu voltarás. Maria, pobre Maria, eu sei que tu vais voltar. Maria de olhos castanhos, que fala de amor ao luar, olhando na rua quem passa, pensando um amor para amar. É tão triste o seu coração, como rosa sem ter jardim, sozinha vai cantando e rindo, e Maria canta assim. Penso todo dia em ti, não esqueço teu amor, amor que não esqueci, volta para mim por favor. Quando te vejo passar, sem que tu olhes para trás, do amor que existe em nós, eu sei que tu voltarás. Não esqueço teu amor, amor que não esqueci, volta para mim por favor. Quando te vejo passar, sem que tu olhes para trás, do amor que existe em nós, eu sei que tu voltarás. Penso todo dia em ti. Valentia e a raça no homem que por ti passa, ombro a ombro na avenida. Homem que não quer salário, que é bombeiro voluntário, que por ti expõe a vida. Quando ele por ti passar, tu faz-te saudar, uma cortesia faz. Vai passar um soldado, mas um soldado da paz. O ser bombeiro é ser forte, é ser valente, é amar a sua farda com carinho e devoção. O ser bombeiro é trazer constantemente o mundo todo inteirinho cá dentro do coração. O ser bombeiro é ser forte, é ser valente, é amar a sua farda com carinho e devoção. O ser bombeiro é trazer constantemente o mundo todo inteirinho cá dentro do coração. Seja na terra ou no mar, ou do perigo bondar, o bombeiro nunca falha. Com destreza e valentia, oferece com galhardia o peito aberto à batalha. Bombeiro audaz e valente, que Deus te proteja sempre, nunca te aconteça o mal. Pela tua enorme coragem, aqui te presto homenagem, bombeiro de Portugal. O ser bombeiro é ser pata é ser valente, é amar a sua farda com carinho de você. O de bombeiro é trazer constantemente o mundo todo inteirinho cá dentro do coração. O ser bombeiro é ser forte, é ser valente, é amar a sua farda com carinho de você. O ser bombeiro é trazer constantemente o mundo todo inteirinho cá dentro do coração. Canal 2. Namorar os dois, vem abraçar. chamam por nós. Por isso, amor, eu não sei por que é que não chamas por mim. Está tudo perfeito, meu bem. Por que é que não vais tu e eu por aí? Vamos namorar os dois, bem abraçados, mão na mão. E ao pôr do sol depois, amor, amor, fazer um hino à paixão. E vamos namorar os dois, apaixonados como é bom. Volta a lua depois, amor, amor, lá com beijos este dom. Vamos namorar os dois, bem abraçados, mão na mão. E ao pôr do sol depois, amor, amor, fazer um hino à paixão. E vamos namorar os dois, apaixonados como é bom. Ao sol luar depois, amor, amor, solar com beijos este dom. Canal 2 da Antena Web. We'll be right back.

novela. Dois homens e uma mulher. Canal 2, Antena. Era a vez-me criança, brincar, ir à escola, correr e saltar, e no domingo passear também, tu e eu, minha mãe. No domingo é festa e eu quero te levar amanhã à igreja para contigo ao colo, à igreja, minha mãe. Põe uma flor no teu cabelo branco, o teu sorrir é todo meu encanto. A no olhar, carinho e ternura, e para mim no mundo não há a mais bonita, sempre tu serás, e a rainha do meu coração és tu, minha mãe. No domingo é festa e eu quero te levar de manhã à igreja para contigo rezar. Neste dia tão lindo tu vais te lembrar também, quando eu era criança e me levaste ao colo à igreja. Este é o Canal 2 da Rádio Antena Web. Maria Albertina, deixa que eu te diga. Maria Albertina, deixa que eu te diga. Teu nome eu sei que não é um espanto, mas em cada terra e tanto tem muito encanto. Esse teu nome eu sei que não é um espanto, mas em cada terra e tanto tem muito encanto. Maria Albertina, como foste nessa de chamar Vanessa à tua menina? Maria Albertina, como foste nessa de chamar Vanessa à tua menina? Maria Albertina, deixa que eu te diga. Maria Albertina, deixa que eu te diga. Esse teu nome eu sei que não é um espanto, mas em cada terra e tanto tem muito encanto. Esse teu nome eu sei que não é um espanto, mas em cada terra e tanto tem muito encanto. Maria Albertina, como foste nessa de chamar Vanessa à tua menina? Maria Albertina, como foste nessa de chamar Vanessa à tua menina? Maria Albertina, deixa que eu te diga. Maria Albertina, deixa que eu te diga. Esse teu nome eu sei que não é o